Hit poesia, prova que consiste, mostra quem é nós, a resistência existe. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra quem é nós, a resistência existe. Soltando a nossa voz, o grito que é forte, não queremos mais contar com a sorte. A resistência não se vê na simples aparência, pois ela está na sua consciência. Quero felicidade no meu dia a dia, mas diariamente nos tiram a alegria. Moro no Brasil, que é daquele jeito, nós dão um dever e tira o direito. Sobreviver aqui é daquele modelo, pra se manter de pé é como guerrilheiro. Nós temos que saudar Dandara e Zumbi, contra diversos mares lutaram por aqui. Poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra que é nós, a resistência existe. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra que é nós, a resistência existe. A política nacional vai de mal a pior, tirar a dignidade do povo sem dó. Verdadeiro guerreiro é o povo brasileiro, que vive em luta o ano inteiro. Os direitos que nos tiram não podemos aceitar, pra eles existir tivemos que lutar. A resistência aqui está no dia a dia, queremos o melhor pra periferia. Em Palmares surgiu o herói da nação, lutou bravamente contra a escravidão. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Atrás da felicidade eu corro e devo, eu corro mais que ela e acerco no beco. Poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra que é nós, a resistência existe. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra que é nós, a resistência existe. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, a prova que consiste, mostra que é nós, a resistência existe. Sigo minha vida com hit poesia, buscando pra mim a pura harmonia. Hit poesia, prova que consiste, mostra que é